tempo de modernismo dos manos na cela. Suja maior nostalgia, aglomerado de sangue que expande. A guana molho da terra, hemisfério da guerra, sentenciado ao campo de modernismo dos manos na cela. Suja maior nostalgia, aglomerado de sangue que expande. A Dilma disparada, dada como forte, informada a morte. Sem sorte pela surpresa, encontrado seus malotes. O conformismo em alto relevo de risco. Em transita pelo se forma que se porta o sorriso. Envenena a destreza, em plena certeza de ser. Desmantela a fortaleza, em plena chance vencer. Tamo na selva, em pleno campo minado, moderno, milênio de incerteza, com maldade a céu aberto. Bem-vindo ao inferno, nessa trilha de sangue, de chance a zero de ser ou querer o sonho que tava distante. Expandir os horizontes como se tem treva entre as fronteiras do século, deitas antigas tem guerra. Ano 12 de tantos problemas e massacre, de diferença de crença e de cor em ambas as partes. É fita dominada, detalhada da favela, da tomada força, cena real que não traz prêmio dela. É foda, a mãe que chora, a perda do filho, Deus, e agora é hora do retorno da profecia que tinha na história. Acabado o firmamento, santo sacramento, véu rasgado, os pecados, nosso é o fim dos tempos. Apocalipse total, ser humano é letal, a cada dia pior, se tornando um animal irracional. É homem bomba, tirando algo de precioso, é terrorismo em nome de Cristo, até onde fomos. Veja armamento como forma de resposta ao inimigo, explodindo casa de civil, matando mãe e filho, estimulando a matança, mostrando seu poder. Ninguém melhor do que ninguém, seja eu ou você. Os bem material aqui não equivale à maldade, nem o poder de ter de se entregar ao prazer da carne. Que Deus ilumine o filho de toca na agência bancária, desespero com retardo, sem refrigério da alma, lançado na profundeza da heresia e ilusão de pensamento que consumidor consome o seu coração. Consome o seu coração. O pandemônio da terra, hemisfério da guerra, sentenciado ao campo de modernismo dos manos na cela. Suja maior nostalgia, aglomerado de sangue que expande. O pandemônio da terra, hemisfério da guerra, sentenciado ao campo de modernismo dos manos na cela. Suja maior nostalgia, aglomerado de sangue que expande. Adrenalina. Vende o clarão, qual será a forma, o perdão? Por tanto desamor, refere a dor do peso da vida em vão. Desestabiliza, incontesta a justiça. É forma de real e dólar ou de crânio aberto na pista. A giratória é até poetista. Te oprime, consola, apaga na hora a vista. Como em Bagdá, usamos resbolar. Explodir o carro, bomba e manda sua viseira pro ar, deixa pra lá. Mas se fosse no Senado, não preocupava com nós, só com o político hospitalizado. Tá bom, tá bem, então olha a fome. Será que é consequência gerada? Culpa da mão do homem, a blindagem aberta. Ou o comunismo no campo minado, guerra e destruição de paisagismo. Mas sempre plantando ódio, se colhe no amanhecer. Orvalho de sangue no estado da chance, em instante de matar você subitamente. Nós somos todos controlados, tecnologia biocelular. Mas se até na lua pisar, como duvidar da consequência do homem? Se nem vários quer pisar, é porque nunca viu de perto a fome. O esgoto a céu aberto, lixo nas encostas, a água da privada de rico, o dia todo um cheiro de bosta. Aí que bate a revolta de um pai de família com esposa e filha, retrato do descaso que leva a ruína. Amontoados de retalho de velho passado, ferida na pele, é pela luta da vida só mais um soldado, contemplando o galardão da mão na lixeira por pão. Você carbonizado na calçada, mas o cidadão sobreviver, vencer, ser ou não ser, saber, procurar o que cê quer, já que as perguntas é o que move você. Somos caça ou até louco predador que mata por sobrevivência. Se sugere cheque o preço da alma, lançada no inferno, submundo frio, treve guerra. Sempre se alguém sorriu na invasão da favela, dos barracos invadido, deixou o ego ferido na guerrilha que estraçalha a vida, na vontade de ser rico. Por isso eu digo, você seja eficaz, em meio da guerrilha se extingue a palavra paz. Infelizmente até nunca mais, até nunca mais. O pandemônio da terra, hemisfério da guerra, sentenciado ao campo de modernismo dos manos na cela. Suja a maior nostalgia. Aglomerado de sangue que expande. A grana molho da terra, hemisfério da guerra. Sentenciado ao campo de modernismo dos manos na cela. Surge a maior nostalgia, aglomerado de sangue que expande. Adrenalina.